preso e corrente, soldadas nas paredes da minha função. Você aguentasse eu? Acho que não. Mas o ódio faz meu carro funcionar. E aquele que duvidou, minha rima vai atropelar. Eu não sou um bom feitor, despegador e vingativo. De você te aliviar lá, os sacos de vacilo, isso é muito bom. Traz uma contraproposta, Jusão, não sou cavalo, mas vem montando nas minhas costas. Às vezes eu acho que o mundo tá nos meus ombros, os dedos na minha cara estão apontando acorrentado no nível de furacão. É que pessoas giram em volta, desejando minha cabeça. Talvez eu não seja tão forte como eu quero, mas eu tento, eu vou articulando, eu permaneço fixo e atento. Quantos fogem, quantos correm do seu real problema. No papel desse caderno eu não escrevi nenhum poema. Saiba que o sorriso na tua face não me seduz. Tuas palavras mansas são como pulso. Teu olhar ele é vazio e deixa rastro. Eu sinto falho da intenção de mascarado. Saiba que o sorriso na tua face não me seduz. Tuas palavras mansas são como pulso. Teu olhar ele é vazio e deixa rastro. Eu sinto falho da intenção dos mascarados. A solidão é assombração que me acompanha. Quanto mais você faz o bem, mais você apanha. Eu costumei hoje eu já sei lidar muito bem com o meu karma. O dedo que aperta o gatilho, né? O dedo que fabricou a arma. Quais são as consequências dos teus atos? O manipulador já foi manipulado. O rap, meu diário, onde eu retrato a minha verdade. O amor em mim já não existe, mas restou divinidade. Eu sei, ainda tô no jogo, perdi. Não, Gil e Ergamon, pra aqueles que já desistiu. Eu sei que às vezes antes já pega no coração. Os criadores que me aquece com a sua mão. Não fugir da guerra, eu faço a guerra. Se for necessário, em minha batalha cê é onde eu me encaixo. Fui picado por serpente, sou imune ao veneno. Minha alma é assim, dando isso que dá, se me espreme. Saiba que o sorriso na tua face não me seduz. Tuas palavras mansas são como pulso. Teu olhar ele é vazio e deixa rastro. Eu sinto falho da intenção de mascarado. Saiba que o sorriso na tua face não me seduz. Tuas palavras mansas são como pulso. Teu olhar ele é vazio e deixa rastro. Eu sinto faro da intenção dos mascarados.